Vamos embora, galera, arrochando. Vieta, guitarra maluca, é teu swing de arrepiar. Mas quando estou afim de arrochar, eu mando essa guitarra chorar. Chora que chora, chora que chora, essa guitarra chora, chora, chora, chora, tá guitarra. Guitarra pra chorar, chora que chora, chora que chora, chora a guitarra, quero arrochar. Guitarra pra guitarra, guitarra pra chorar. Agora vem a paradinha, as meninas vai descendo, balançando a cinturinha. Essa festa só vai dar eu e você. Chora a guitarra que eu quero mexer. Chora que chora, chora que chora, pra essa guitarra pra me chora, chora pra guitarra, vai mexendo. Opa! Chora que chora, chora, rocha! Que pra mexer, que chora, vem e chora essa guitarra pra mexer. E já ficando cansado de mandar essa guitarra chorar. Se você tiver a fim de arrochar, me mande essa guitarra chorar. Chora guitarra, chora que chora, chora que chora, chora, chora pra guitarra pra chorar. Chora que chora, chora que chora, chora guitarra, quero arrochar. Chora guitarra, quero arrochar, chora que chora, pra arrochar.